De acordo com os noruegueses, Utøya é um local fantástico. É uma pequena ilha que fica nos arredores da cidade de Oslo e lá tem diversos acampamentos. Ela tem muitas praias, ela tem um local específico para acampamentos onde pessoas frequentam com suas famílias durante o ano todo e, mais especificamente, durante os meses de verão, acontece um acampamento com cerca de 700 a 1.000 jovens. Esse acampamento é, no geral, do Partido Trabalhador da Noruega. Lá os jovens vão para ter todo tipo de atividade e algumas relacionadas à política. O dia 22 de julho de 2011 amanheceu como todos os outros na Noruega. Era um feriado durante o mês de férias de verão, então, apesar de algumas pessoas estarem trabalhando, muitas não estavam. Estavam aproveitando as férias e aquela sexta-feira chuvosa não impediu que o dia fosse bom. Pelo menos não até as 3 e pouco da tarde, quando uma van parou em frente ao prédio onde deveria estar o primeiro-ministro da Noruega, e alguns minutos depois que essa van foi embora, uma bomba explodiu, matando 8 pessoas. Até o fim do dia, a gente teria 77 vítimas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E antes da gente começar essa história, eu queria contar para vocês que esse caso foi um dos primeiros casos criminais que eu acompanhei antes de criar conteúdo, eu acho, porque aconteceu em 2011 e eu lembro de ter visto nas notícias e ter lido mais sobre o assunto. E esse caso me desbloqueou da memória porque eu vi um canal gringo que eu gosto muito falando sobre. Inclusive, eu vou até recomendar esse canal para vocês, para quem não conhece, que se chama Rotten Mango. Eu acho ela maravilhosa, ela é muito boa contando dos casos e não tem, não, tipo assim, em inglês, né? Não acho que tenha legenda em português. Na verdade, eu não pesquisei isso, mas fica a recomendação para quem entende, para quem tem interesse, porque todos os vídeos dela são impecáveis e me ajudou muito com a estrutura do meu roteiro. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Bom, voltando um pouco ali para as 3h25 da tarde, no centro da cidade de Oslo, na região onde a gente tinha diversos prédios governamentais. Como a gente estava nos meses de verão, não tinham tantas pessoas trabalhando ali na sexta-feira. O que foi bom, porque se fosse um período normal, com certeza teriam mais vítimas ali. Mais ou menos 15 minutos antes, por volta das 3h05, 3h10 da tarde, uma van branca foi vista pelas câmeras de segurança chegando próxima ao prédio do primeiro-ministro. Dessa van saiu um homem completamente vestido de preto. Ele parece ter ficado alguns minutos dentro do prédio, depois ele voltou para a van e saiu pela rua. Pouquíssimos minutos depois dele ter ido embora, todo mundo ouviu um grande estouro. E esse estouro veio acompanhado de muita poeira, de muitos destroços caindo daquele prédio e das pessoas que estavam ali paradas no trânsito daquele dia ficarem completamente em choque. Alguns vidros dos carros até estouraram, as pessoas tiveram que sair do próprio carro e se esconder embaixo dele, com medo de outra explosão acontecer. Ninguém sabia de onde a explosão tinha vindo, nem mesmo as autoridades. Eles não estavam nem um pouco esperando aquilo. Afinal, a Noruega é um dos países mais seguros do mundo. Casos assim acontecem muito raramente. Ainda mais naquele dia, meio que de férias, estava todo mundo aproveitando, pensando nos planos para o fim de semana. E outra, o que tinha sido aquilo? Tinha sido alguma explosão interna do prédio? Algum equipamento falhou? Tinha sido um ataque terrorista? Se foi um ataque terrorista, iam ter outros ataques? Mas onde? Aonde eles deveriam esperar? Para onde eles deveriam mandar os policiais? Ninguém sabia. As pessoas que estavam ali nos arredores, que eram donas de estabelecimentos, também foram afetadas. Quando eles saíram na rua e viram a situação daquele prédio, eles não sabiam o que fazer. A primeira medida que as autoridades tomaram foi colocar um cordão em volta do centro de Oslo e pedir para as pessoas ficarem em casa. Nessa hora, muita gente correu para a rodoviária e correu para o aeroporto, tentando sair do local com medo. É claro que isso gerou muita preocupação, muito medo, muito pânico, que estavam tentando conter. Agora, como o ataque foi no prédio do primeiro-ministro, será que isso tinha alguma questão política? Quem estava no poder na Noruega naquela época era o Partido Trabalhista. No total, 8 pessoas morreram nesse ataque e dezenas ficaram feridas. E é claro que se o bombardeamento tivesse acontecido em outra época do ano, como eu já mencionei, teriam muitas outras vítimas. A segunda etapa foi olhar as câmeras de segurança segurança na rua para tentar descobrir quem era aquela pessoa e aonde ela estaria agora. E é claro, eles tinham descoberto a história daquela van e também daquele homem misterioso que estava dentro dela. Na ilha de Utoya estava acontecendo um acampamento. Essa ilha fica a cerca de 40 quilômetros a noroeste de Oslo. E como vocês devem imaginar, muitas pessoas que estavam na cidade e viram aquele ataque acontecendo ficaram preocupadas com os filhos que estavam acampando. Principalmente porque esse acampamento na ilha era também do Partido Trabalhista. Como eu mencionei, diversos adolescentes ficavam acampando naquela ilha para ter algumas aulas sobre política, para aprender algumas coisas relacionadas. Inclusive, o próprio primeiro-ministro tinha acabado de passar lá na ilha para poder falar com todos aqueles jovens. Os pais de todos os adolescentes ligaram para eles para perguntar se eles estavam bem, mas foi uma medida meio que de costume, só para garantir mesmo, afinal, isso tinha acontecido no centro de Oslo, não tinha sentido nenhum ter ataques naquela ilha, eles estavam tranquilos, eles só queriam garantir. E aí começou todo aquele burburinho entre os adolescentes, tipo, nossa, você ouviu o que aconteceu na cidade? O que será que a gente faz? Será que é melhor a gente ficar aqui? Será que a gente deveria voltar e ver o que tá acontecendo? Mas, no geral, eles foram tranquilizados, principalmente pela coordenadora do acampamento, uma mulher chamada Mônica. Então a gente tinha as autoridades se dividindo pela cidade para tentar buscar aquele homem e também para tentar descobrir qual seria um possível próximo alvo. Por volta das 5 da tarde, cerca de uma hora e meia depois da detonação daquela bomba, um dos policiais foi em direção à ilha de Utoya. Ele chegou para pegar a balsa que levava do continente até a ilha com um rifle e também uma maleta. E aí o dono da balsa perguntou o que ele estava fazendo, por que ele queria ir para a ilha, e ele falou que era só uma medida de segurança, que eles estavam checando todos os lugares. O cara da balsa ficou até, estranhou um pouco que esse policial estaria com um rifle na mão, afinal, a maioria dos adolescentes talvez ia se assustar, mas ele falou que não, aquilo era uma medida de segurança e que ele precisava ir o mais protegido possível. Ele chegou na ilha para fazer a verificação de segurança às 5:07 da tarde. Só para a gente entender mais ou menos a estrutura da ilha. Tem o cais aonde você chega com a balsa e aí você anda por uma trilhazinha onde você chega no prédio principal. Esse prédio principal tem banheiro para você tomar banho, tem cafeterias, tem um restaurante, tem toda a estrutura para você ficar ali. E aí na parte de trás desse prédio tem o local de acampamento, onde ficam as barracas. No restante da ilha, a gente tem vegetação, como qualquer outra ilha. E a ilha é bem pequena, tá? Você consegue percorrer ali num tempo, eu acho que talvez nenhuma hora você consegue andar pela ilha toda. Então o policial foi em direção à cafeteria e quando ele chegou lá, ele pediu para todo mundo se reunir para ele passar algum tipo de informação sobre segurança. Mas assim que todos os jovens estavam reunidos, ele começou a atirar. O que o dono da balsa não percebeu é que o uniforme que aquele homem estava usando era um uniforme falso. Ele não era um policial. E esse homem, ele era terrível. Ele começou a atirar em todo mundo que ele via pela frente. Não era só um tiro e ele saía. Assim que as pessoas caíam no chão, ele atirava mais 10, 15 vezes. Tinham corpos com mais de 18 tiros. E os jovens estavam completamente em pânico. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Até porque, quando eles viram aquele homem com o uniforme, eles acharam que ele de fato era um policial e que estava ali para ajudar eles. A coordenadora do acampamento, a Mônica, quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela começou a gritar para todo mundo correr. Só que vocês imaginam a situação. Você tá num acampamento, se sentindo seguro, no meio de uma ilha, você não tá nem imaginando que algo pode acontecer ali, quando de repente você começa a ouvir alguns barulhos. As pessoas que não estavam na cafeteria começaram a achar que era barulho de fogos de artifício, ou então que alguma coisa tinha caído no chão. Eles não tinham ideia. Então tinham muitos curiosos que iam ver o que estava acontecendo, nem imaginando o pior, e acabavam levando tiros, e tinham pessoas que estavam completamente perdidas. Só que depois, com todo aquele massacre, todo lugar que você andava, você podia ver algum corpo. O homem que estava atirando se chamava Anders Breivik. E o Breivik não estava mesmo poupando ninguém. Ele entrava de cômodo em cômodo, vendo as pessoas que estavam escondidas, tentando permanecer em silêncio, e ainda assim ele encontrava elas e atirava. E ele andava de uma forma super calma e pacífica. Por exemplo, se tinha alguém na frente dele, que ele estava andando em direção, que começava a correr, ele não corria atrás da pessoa. Ele simplesmente continuava a caminhada dele e atirava. E ele estava bem tranquilo com relação às balas, porque aquela maleta que ele levou junto com ele estava cheia de munição. Aquele ataque tinha sido muito bem planejado. Cerca de 2 minutos depois que ele começou a atirar na cafeteria, ele andou em direção ao acampamento. Quando ele chegou no acampamento, aí o caos realmente estava instaurado. As pessoas estavam correndo, tentando se esconder na floresta, tentando se abaixar atrás das árvores para não ser descoberto. E eles ficavam comentando uns com os outros: o que tá acontecendo? Quem é esse cara? E sabe qual é a pior parte? Ele usava muito desse uniforme de policial para chamar as pessoas para irem em direção a ele. Então, por exemplo, se ele ficava um tempinho sem atirar, ele começava a gritar como um policial, falando: gente, venham até aqui, a gente vai evacuar a ilha, vocês estão seguros, a pessoa já foi embora, a gente já conseguiu conter os atiradores. Porque os jovens não sabiam nem se era só um atirador ou se tinha mais de um. Eram tantos tiros que nem parecia ser uma pessoa só. E aí, quando eles se sentiam aliviados indo atrás, porque agora a polícia chegou para salvá-los, o Anders só usava aquilo para tirar eles dos esconderijos e atirar mais vezes. E aqui, gente, a gente tem relatos horríveis e muito, muito emocionantes. Eu vou até deixar um livro aqui na tela, que é de uma autora que pesquisou muito sobre o assunto e falou muito sobre alguns dos sobreviventes, algumas das vítimas, porque é de cortar o coração. A gente tinha adolescentes que estavam lá com os irmãos, que às vezes viam o irmão morrendo na frente deles e não tinha como eles ajudarem, não tinha o que fazer. Eles estavam tentando ajudar uns aos outros, mas cada movimento poderia ser fatal. Depois do acampamento, muitas pessoas subiram para a parte sul da ilha para se esconder entre as árvores. E muitos começaram a se jogar pela costa para tentar se esconder na água. Até porque vocês sabem que se o tiro vai pela água, ele perde muito da força e talvez eles poderiam mergulhar ali e ficar um pouco mais difícil do Breivik conseguir acessá-los. Só que ele simplesmente ficou ali em cima e ele ficava apontando para todo mundo e atirando em todas as pessoas que estavam na praia, que estavam pulando no mar. Tiveram algumas pessoas que o Breivik decidiu poupar. Uma delas era um garotinho de 10 anos que estava com os pais, e de acordo com ele, ele diria depois que ele achava que a criança era muito nova para entender o que estava acontecendo, e também a questão das ideologias políticas, que já já a gente vai falar um pouco mais. E também teve um outro cara que foi poupado, que tinha mais ou menos 20 anos, o nome dele era Adrian, e ele disse que ele ficou muito chocado, porque ele tentando se esconder ali na costa, e aí chegou uma hora que ele olhou pro lado e ele fez contato visual com o Breivik. E aí ele falou: tá, provavelmente eu vou morrer agora, é assim, não tenho o que fazer. Só que o Breivik virou as costas e foi embora, e não atirou nele. O que foi bizarro, porque assim que o Breivik virou, ele continuou atirando em mais pessoas. Depois, o Adrian descobriria que o Breivik não atirou nele porque ele achava que ele parecia conservador. Ele tinha cara de conservador ao invés de liberal. Depois, às 5h35 da tarde, ele foi em direção à parte de baixo da ilha. Nessa hora, ele estava ouvindo música bem alta nos fones. Muitas pessoas dizem que ele estava drogado também, e ele continuava atirando. E assim, os relatos são muito absurdos. A gente tem relatos de dois irmãos, por exemplo, que eles estavam juntos, e aí um deles virou pro outro e disse: eu acho que atiraram no meu olho. E aí, quando o irmão olhou para ele, ele falou: pois é, eu também acho. Quando ele colocou a mão no olho dele, ele sentiu meio fofinho, como se um pedacinho do cérebro tivesse saído assim pelo olho. E ele também levou um tiro no braço. E essa parte foi muito emocionante, porque o irmão dele, ao invés de ficar mal ou qualquer coisa, ele sabia que eram os últimos momentos do irmão, então ele ficou tentando animar todo mundo que estava ali em volta. Ele ficou tentando contar algumas piadas, até porque ele sabia o procedimento de que, se você tem alguma batida na cabeça ou algum ferimento na cabeça, você tem que garantir que a pessoa não durma, né? Que ela não entre em coma. Então ele tentou ficar fazendo essas piadas pra alegrar mesmo o irmão e tentar colaborar de alguma forma, esperando socorro. Aí vocês devem estar pensando: tá, mas ele conseguiu fazer tudo isso, e as autoridades de verdade? Ninguém ficou sabendo do que estava acontecendo? No meio tempo, enquanto os jovens estavam nessa situação terrível, muitas pessoas conseguiram ligar para as autoridades, e também pais das pessoas pessoas que estavam ali também alertaram, porque o instinto de muitos jovens foi ligar para os próprios pais. Então as autoridades já estavam sabendo que estava acontecendo alguma coisa ali. Eles tentaram chegar o mais rápido possível. Teve uma hora que tinha um helicóptero sobrevoando a ilha, que eles conseguiam ver o Breivik atirando em todo mundo, e eles precisavam de um plano, né, para poder pegar ele. O Breivik, apesar de saber que ele ia ser capturado, ele estava tentando ter muito cuidado para não ser morto. Era importante para ele que ele fosse capturado vivo. E depois a gente vai entender um pouco por que também. Às 6h24 da tarde, ele estava no meio de algumas pedras, ainda atirando nas pessoas. Eu imagino que nesse momento, com um helicóptero sobrevoando, ele já imaginou que estava perto do fim. Então ele voltou para a região onde ele tinha começado aquele massacre, que era próximo ao cais, às 6h27 da tarde, e ele foi capturado ali com vida pela equipe que estava de resgate. Quando a polícia chegou, pelo menos 68 pessoas tinham falecido. O número de mortes, incluindo o bombardeio e também o massacre na ilha, chegou a 80. E foi o caso mais terrível que aconteceu na Noruega desde a Segunda Guerra Mundial. Mas quem era esse homem e por que ele fez tudo aquilo? O Breivik nasceu em Oslo mesmo, em 79. O pai dele era um diplomata da Embaixada da Noruega, só que ele não era muito presente. O Breivik foi muito mais criado pela mãe. E ele tinha uma irmã por parte de mãe, chamada Elizabeth, e três meio-irmãos paternos. Os pais se divorciaram quando ele tinha só um ano. E a mãe do Breivik era bem problemática. Quando ele tinha só 4 anos de idade, já começaram alguns relatórios sobre a saúde mental dele. Alguns relatórios do psicólogo diziam que a mãe dele acreditava que ele era uma criança desagradável e determinada a destruí-la. Pra vocês terem noção, ela começou a ressentir o filho quando ele ainda estava na barriga. Ela dizia que ele era um tipo de parasita que estava sugando a vida dela e que ele chutava ela de propósito dentro da barriga. E esse também foi o motivo por ela ter parado de amamentar ele. Ela também foi acusada de sexualizar o filho desde cedo. E olha que bizarro. Na Noruega tem um tipo de adoção que você pode pedir, que é, sei lá, uma adoção só no fim de semana. Foi determinado pelo conselho tutelar de lá que a mãe dele não era apta a cuidar do filho de fim de semana quando ela não tinha um apoio de alguma instituição do governo, tipo uma escola, alguma coisa assim. Ela não poderia ficar com ele nesses dias que ele ficaria só em casa. Então o Breivik tinha pais adotivos só pro fim de semana. E esses pais, eles eram muito bons. Mas assim que a mãe dele foi levar ele com esse casal a primeira vez, ela perguntou se o homem do casal não poderia deixar que o Breivik tocasse nas partes íntimas dele. E aí o cara ficou tipo, hã? Como assim? Por quê? Aí ela falou, ah, é porque ele só teve contato com partes íntimas femininas a vida toda dele, e aí eu fico preocupada com isso, por ele não ter essa presença masculina. Outras observações é que ele não tinha nenhum envolvimento emocional e não demonstrava alegria nem chorava quando estava magoado. Ele também não brincava com outras crianças, ele tinha meio que um toque de limpeza, ele precisava sempre estar muito limpo, e ele também tinha uma mania de organização com os brinquedos. E isso pode muito ter vindo da mãe. Um ex-colega de escola do Breivik dizia que, ao mesmo tempo que ele sofria bullying, ele também ajudava outros colegas que estavam sofrendo bullying. Ele teria começado o plano dele para esses ataques na Noruega em 2002, quando ele tinha 23 anos de idade. Ele trabalhava em uma empresa de atendimento ao cliente, e aí ele formou a própria empresa dele de computadores. E a empresa prosperou bastante, fez com que ele ganhasse muito dinheiro, e aí ele investiu grande parte desse dinheiro para poder comprar armas. Nesse momento, ele entrou em um estado de isolamento da sociedade, e para que o plano dele funcionasse, ele também comprou uma fazenda para ele ficar bem isolado e poder testar as bombas. Ele também tinha vários esquemas para poder comprar arma de forma legal. Então ele entrou em uma aula de tiro para poder justificar a compra de arma, ele também entrou num clube de caça para justificar as armas. E aí, quando ele estava nessa casa da fazenda, ele cobriu todas as janelas. Um morador ali do local descreveu ele como sendo só um morador da cidade que usava camisas caras e que nada sabia sobre os costumes rurais. Um outro cara, que era dono de um bar que ele frequentava, também falava que ele parecia uma pessoa comum. Como ele tinha mudado para a fazenda, ele também usou isso como desculpa para comprar fertilizantes, que seriam um dos ingredientes para ele fazer as bombas. Então ele comprava diversos diversos fertilizantes artificiais e também produtos químicos para poder disfarçar. Com a desculpa de serem produtos para serem usados na fazenda, ele só estava fazendo uma fabricação de explosivos. E aí, depois que ele produzia essas bombas caseiras, que dava uma grande dor de cabeça para ele, ele testava nos próprios arredores, ali no quintal. E ele ficava com medo de ser descoberto, mas isso nunca aconteceu. Então a gente estava nesse momento, a gente tinha esse pequeno histórico do Breivik, ele tinha se rendido às autoridades e agora ele seria levado para interrogatório. O interrogatório foi feito ali na ilha mesmo, onde ele passou toda a noite antes de ser levado para uma prisão em Oslo. Ele admitiu todos os crimes e disse que o objetivo era salvar a Noruega e a Europa Ocidental de uma tomada de poder muçulmana e que o Partido Trabalhista teve que pagar o preço por decepcionar a Noruega e o povo norueguês. Ele também se referiu a si mesmo como o maior monstro depois do Quisling. E aí eu fui atrás de saber quem que é o Quisling. Difícil falar esse nome. De acordo com a Wikipedia, esse cara era um oficial militar e político norueguês que chefiou o governo da Noruega como ministro-presidente depois do país ter sido ocupado pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o Breivik estava a princípio detido por 8 semanas, as 4 primeiras ele passou em isolamento numa cela solitária. E eu não sei se vocês sabem, mas as prisões na Noruega são ótimas. De verdade, gente, é muito melhor do que apartamento em São Paulo. Por exemplo, um apartamento num preço razoável. Ele tinha à disposição dele 3 celas. Uma onde tinha cama, onde ele podia descansar, dormir. Ele também tinha acesso à televisão, alguns DVDs para ele assistir filme. Tinha uma outra cela que foi preparada para ele usar um computador sem internet. E a terceira onde tinha uma academia, uma mini academia. Mas já a gente volta a falar sobre essa cela. O Breivik foi submetido a diversos exames psiquiátricos. Em princípio, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica e também que ele era psicótico e ele estava em um estado assim, tanto quando ele realizou o ataque quanto quando ele foi analisado pelos médicos. Então, nesse primeiro momento, ele foi considerado criminalmente insano. E isso, para muitos prisioneiros, é uma coisa boa. Tem muitos prisioneiros que querem transformar a prisão em uma internação psiquiátrica. Mas o Breivik não. A pior coisa que poderia acontecer para ele era ser considerado insano. Isso porque, antes de começar ter todos aqueles ataques, ele tinha enviado por e-mail um manifesto de 500 páginas aonde ele falava das ideias dele. E essas ideias do manifesto não eram nem um pouco inovadoras, eram só ideias racistas, nazistas, terríveis. Então ele não queria ser considerado insano porque ele queria que as pessoas acreditassem no que ele tinha escrito. Se ele fosse considerado insano, ninguém ia levar aquilo a sério. Ele também não considerava que ele tinha matado aquelas pessoas. Ele falou que elas foram executadas pelo bem da nação. E ele também dizia que ele tinha sido escolhido para salvar o povo dele. Ele também se considerava o cavaleiro juiz grande mestre de uma organização templária. E ele também descreveu planos para realizar novas execuções. Em 2012, foi feita uma nova avaliação psiquiátrica em que foi determinado que ele não era insano. Só disseram que ele tinha transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. Ele disse o seguinte: enviar um ativista político para um hospital psiquiátrico é mais sádico e perverso do que matá-lo. É um destino pior que a morte. Na audiência que ele teve em fevereiro de 2012, pré-julgamento, ele leu uma declaração exigindo ser libertado e tratado como um herói pelo seu ataque preventivo contra traidores acusados de planejar genocídio cultural. De acordo com ele, ele disse: eles estão cometendo ou planejando cometer destruição cultural, incluindo a desconstrução do grupo étnico norueguês e a desconstrução da cultura norueguesa. Ou seja, ele acreditava que estavam fazendo uma limpeza étnica. Obviamente que o Breivik foi condenado à maior pena de prisão que existe na Noruega, que é 21 anos. E aí vocês devem estar pensando: meu Deus, só 21 anos? Pois é, o sistema deles de prisão é um pouco diferente. Ele teria a possibilidade de pedir liberdade condicional depois de 10 anos, só que o tribunal, a sentença que ele recebeu, permite que a cada 5 anos tenha tipo uma reunião para definir se ele estaria apto para sair ou não. Então, enquanto o Ministério Público considerar necessário proteger a sociedade que ele fique preso, ele vai continuar. Então, em resumo, se der os 21 anos da pena e o Ministério Público falar, tá, ele ainda é um perigo, ele vai continuar e isso isso vai acontecendo indefinidamente. Eu não acredito que o Breivik vá sair um dia da prisão. Não acho que o governo norueguês vai autorizar isso. E assim, ele, gente, ele é um grande babaca, sério. Ele ficou isolado dos outros reclusos, das outras pessoas que estão presas, e ele só teria acesso a policiais ou então médicos e pessoas que precisassem acessar ele dessa forma. Ele só interagiu pela primeira vez com outro preso em 2020. Parece que eles conversaram por cerca de 2 horas, jogaram cartas, e um deles, que ficou no encontro do Breivik, falou que ele não queria um segundo encontro. E aí, por ele ter esse isolamento, né, de não poder falar com ninguém, pelas leis da Noruega, ele acaba ganhando alguns benefícios extras dentro da cela. Então, desde 2021, entre 9 da manhã e 2:30 da tarde, ele tem um computador pessoal. Ele usa esse computador para escrever cartas. Eu acho que não tem internet. Até porque se tivesse, ia ser um perigo, né? Ele continuar espalhando essas ideias completamente terríveis pro mundo. E posso falar, antes dele ter esse computador, ele tinha uma máquina de escrever. E aí ele mandou um pedido para as autoridades, falando que aquilo era um grande absurdo, que ele só tinha uma máquina de escrever. Ele também reclamou que ele só tinha o PlayStation 2, sendo que ele queria pelo menos o PlayStation 3, porque o 4 já tinha saído e ele não tava pedindo nem o melhor, ele só queria o PlayStation 3, porque onde já se viu ele ficar com o 2? E aí ele vive essa vida. A cela que ele fica é muito boa. Ele tem essa sala com vários sofás, a TV pra ele assistir, ele fica se comunicando com cartas com várias pessoas, mas todas as cartas que chegam pra ele são interditadas antes, são lidas pelas autoridades pra ver o que passa ou não. Como vários outros criminosos, vocês sabem que tem pessoas apaixonadas se declarando pra ele. A maioria dessas cartas não passa. Também imagino que devam ter várias cartas de ódio, afinal, por tudo que ele fez. E ele deve ter apoiadores que ele se comunica. A mãe dele, quando ficou sabendo da notícia que foi o filho dela que tinha cometido todos aqueles atos, ela ficou horrorizada. Ele também já mandou carta falando que caso as exigências dele pra dentro da sala não fossem contempladas, ele ia fazer greve de fome. Ele também falou que queria um sofá maior, uma academia maior, e também queria melhores jogos de videogame. Ele falava que todas essas condições e o isolamento estavam prejudicando a saúde dele. Em várias audiências em que ele participou, ele fazia uma saudação nazista. Pelo que eu li, parece que todas as ideias malucas dele e o preconceito dele foi só aumentando. Ele claramente não se arrependeu de nada e ele continua acreditando no que ele acreditava antes. Com relação às vítimas, a gente teve diversos sobreviventes. Muitos ficaram feridos, é claro. Tiveram algumas pessoas que continuam até hoje com fragmentos de bala pelo corpo, porque tirar esses fragmentos seria muito perigoso. Tem pessoas que perderam entes queridos, é claro. Aquele que eu comentei pra vocês sobre o olho, ele sobreviveu, por fim, e foi muito bonitinha essa história, e eu vi no vídeo que eu comentei com vocês do canal que eu recomendei, ele ficou internado em coma por algum tempo, e aí os familiares iam lá todos os dias, e ele precisou remover o braço em que ele levou o tiro. E aí o irmão dele, que tava junto com ele, passou também vários dias só com um braço, só com uma manga, sabe? Só com um braço pra fora da camiseta, porque ele queria poder ensinar o irmão, quando ele acordasse sem o braço, como viver sem o braço. Então, eu sei que ficou confuso o jeito que eu tô falando, mas basicamente o irmãozinho dele sabia que ele ia acordar. Ele tava torcendo ali pra que ele acordasse. E aí ele tava tentando ter a experiência de ficar sem um braço também, pra poder ensinar o irmão o que ele poderia fazer agora. Então, eu fico muito feliz que algumas pessoas conseguiram sobreviver. Foi uma grande fatalidade. Teve uma família também que o pai tava conversando com a filha no telefone, quando ele ouviu ela falecendo, ele atirando nela. E a outra irmã sobreviveu. E aí, quando ele foi depor, porque alguns sobreviventes e familiares, né, depuseram no julgamento do Breivik, ele falou que ele não sente ódio, ele não sente raiva do Breivik, porque sentir ódio consome muita energia, que ele ainda tem uma família linda pra cuidar, e que é isso que ele vai fazer. Ele vai focar nas coisas boas. É óbvio que ele fica muito triste pela filha que ele perdeu, mas ele falou que ele não quer perder o tempo dele mandando qualquer tipo de energia pro Breivik. Ele não merece nada, ele só merece ser esquecido. Alguns dos sobreviventes continuaram muito traumatizados, com pânico de sair nas ruas. Alguns dizem que só se sentem seguros mesmo quando estão dentro de carros em movimento, porque não tem jeito de serem abordados, de alguém entrar na casa. Também tem outros que tentaram fazer fazer alguma coisa positiva com relação a isso, tentar ajudar outras vítimas, o que foi um trabalho bem bonito. Então, enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês já conheciam essa história. Uma grande, grande, grande fatalidade por mais um fanático com ideias terríveis, preconceituosas, políticas e, enfim, eu espero mesmo que ele nunca saia da prisão. E é isso, até a próxima.